1986. Tô cansado. Tô cansado de tudo. Tô cansado. Tô cansado de tudo. Tô cansado do meu cabelo. Tô cansado da minha cara. Tô cansado de coisa vulgar. Tô cansado de coisa rara. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado de me dar mal. Tô cansado de ser igual. Tô cansado de moralismo. Tô cansado de bacanal. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. De me ferrar. Tô cansado de me cansar. Tô cansado de descansar. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Tô cansado. Presente de aniversário melhor para essa banda do que esse nosso encontro.